Boa noite, autorizado a alinhar e decolar da 1-0, vento calmo. Alinha e decola 2-2-2-8. Voo 1-1-3-4. Chame agora o centro Recife, ano 2085, alterno 2545. 12685, 1, podia confirmar a secundária? A secundária, 12545. 2085, 2545, obrigado e boa. Credo 2228, decola 05, controle 1208, bom voo. 208, boa noite. Senhor Salvador, boa noite galera, novamente. Passaria 2228, na sua escuta. Passaria 2228, submantenha o nível 180, saída Arbor. 180 no Petrolé para 2228. Desça para 2010, ajuste no 03, reposto estabilizado na LF. 2013, vai reportar estabilizado, tá 3152. E SAP pode passar um pouco abaixo? Você pode descer a critério, tá 3152. Obrigado. Controle, boa noite, eu sou 417, atinge 160. Desça para o 060 na chegada Mari, a Azul 4107. Controle passar 2228, solicita a possibilidade, senhor, que vamos conquista após Arbor. Após Arbor, conquista 2228. Arbor, conquista 2228, obrigado, senhor. Passando em Salvador, boa noite, da 3600, informação Whisky, atingindo 1970. Desce para o 060, na 3600. TAM 3600, chegada Mari. 060, chegada Mari, TAM 3600. Gostaria do 2228 sem condições de cumprir o perfil da saída? Afirmativo, mas foi informado que após a bota autorizar direto conquista. Sim, afirmativo, mas vai conseguir cruzar os 100 a 15 milhas? Afirmativo. Azul 4107, informa o tráfego 1 hora, 25 milhas rumo oeste, está passando 070 em subida até 180, é um ATR 72. Passaria do 2228, informa o tráfego 11 horas, 24 milhas rumo nordeste, passando 085 em descida até o 050. 62228. Está autorizado, após ETAP, voa ao Serra Vita 366, descendo para 2500. Ok, voa ao ETAP 366, desce 2500. Obrigado, sou 41, Salvador, boa noite, 68, sentido ao isto, autorização Aracaju, nível 230. Aracaju, nível 230, número 2 para cópia, aguardando o voo no 868. Aguarda. É Portugal 020, ready to copy. Portugal 020. É Portugal 020 to Lisboa, initially flight level 370 via Upper Zulu 10 until Natal, after Upper November 873 until Intol, after according to flight plan route, departure from runway 10 after left turn, Puka departure and Zipar transition. Salvador departure frequency 120.8 and the squawk 5434, Portugal 020. Portugal 020, please destination Lisboa, flight level 370, Upper Zulu 10, Natal, then Upper November 873, to Intol, then flatland route. Canoe 10 for departure, left side, Puka, departure, Zipar transition, departure frequency 120.8 and the squawk 5434, Portugal 020. Portugal 020, correct, come back, ready for pushback and start gate 1-1. Ready for push and start, Portugal 020. Salvador, boa noite, UTA 3152, vai passar em DSR estabilizado no RLS. UTA 3152, boa noite, tráfego já avistado, confirme já, baixou e travou? Afirmativo, tráfego checado. Ciente, UTA 3152, autorizado pouso, pistão no zero, vê se calmo. Pouso autorizado, não no zero, tá 3152. 268, copia? Copia. Aracaju, nível 230, decolagem pistão no zero, primeira curva à esquerda, perfil Puca, Jamo, após direto Aracaju, controle Salvador 120, décima 8, aciona 5436, gol no 868. Autorizado 230, decolando a pista no zero com curva à esquerda, Puca, Jamo, Aracaju, 208, 5436, transponder, gol no 868. Correto, 5436, portão 01, no chama pronto, gol no 868. Câmara pronta. Firme. Ciente 320, será coordenado, aguarda o Rio 9890. Rio 9890, solo. Autorizado nível 320, Guarulhos, permanece o resto da autorização. Chame pronto, pushback acionar. 228, chama Recife 1288, alterna 1260. 288-260, passarelo. Zuno 52, no solo Zuno 6, libera direito e chama o solo 121, décimo 9. Mas vamos lá, linha direita vai chamar. Torre, boa noite a todos, azul 4107, no ILS. Do 4107, continua a aproximação e aguarda a autorização de pouso. Continua a aproximação, azul 4107. Qual vai a reportagem, aliás? Por aí, não tem para aí. Azul 4107, confirmando, baixou e travou? Sem baixar a travada, azul 4107. Ciente, autorizado pouso, pistão no zero, vento variável com 02 nós. De pouso, azul 4107. 3152, Juliette, portão 612. Juliette 612, 1152. Sete no solo, 120, direita 121, décimo 9. 19. Solo, boa noite, 4107, livrou também, escuta. Azul 4107, Alfa e Kilo até o pátio 3, remota 07. Alfa, Kilo, pátio 3, remota 7, 4107. ISO ILS, que está 3600. Torre 1, 895, bom pouso. Boa noite. Azul 6908, aciona a identificação, desça para o 050, chegada Mari. Zero, boa noite, tráfego avistado, tem livre pouso na 10, o vento variável com 02 nós. Livre pouso na 0, tá 3600. 3600, solo 127, libera a direita e chama o solo 121 no decimal 9. CF 3600. Salvador, boa noite, TAM 3600, livrando na Foxtrot. TAM 3600, táxi via Alfa, reporta para ingresso, táxi Juliette. Alfa, reporta táxi da Juliette, 3600. Salvador, gol 1868, para pushback, equipamento no 01. Gol 1868, aguarde para iniciar o push. Aguarde. Canal 08, desça 2000 pés, ajuste 1013, autorizado de LSX2, reporte estabilizado. 2013, reporte estabilizado. Parqueando 04, só um minuto. Ok. Parque 981, 0 do táxi via pátio 3, pátio 1 no Índia, ponto de espera da 10, chama a torre 1118 decimal 95, o ajuste 10 no 3, o Rio 98 no 0, bom voo. Obrigado. Então, solo voltando? Pois não. Coordene com a equipe de pátio. Após o parqueamento do R2 da TAM, à sua esquerda no 04, autorizado iniciando 01, chama táxi. Vai coordenar aqui com o TAM no 04, eu prossegui o Gono 868. Prossegue Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette 04, 3600 da TAM. Rio 98 no 0, boa noite, a linha e decola da 1-0, vento calmo. 9890, decola aos 32, controle agora 1208, bom voo. 208, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, boa noite, 98102, decolou no perfil da EL. 9890, contato radar, me mantenho 320 e voa Leda. Boa Leda, subindo para 320, 98110 da EL. Salvador é Portugal 020, understand 11, ready for pushback and start. É Portugal 020, pushback and start approved, come back ready for taxi. Push and start approved, ready for taxi, Portugal 020. Autorizado 6908. Torre Ono 895. Uno 1895, confere? Afirmo. Obrigado, boa noite. Salvador, boa noite. Azul 6908, estabilizado na direção X-ray. Do 6908, boa noite, tráfego avistado, continua a aproximação, reporta em baixo travado. Vai reportar. Fala, com 868. Teve um problema aqui no acionamento de ambos os motores e a gente vai só aguardar o pessoal da manutenção vir aqui para tentar ajudar aqui a girar o outro motor. Então vai aguardar aqui mais uns 3 a 4 minutos na posição. Sim, tipo, no 868, na escuta, reporte pronto. Obrigado. Azul 6908, vento calmo, tem livre pouso, pista 1-0. Livre pouso 1-0, 6908. Follow Gol 1098, paciente da UISP para Natal. Pronto, cópia. Pronto, cópia 1098. Natal, nível 370, Upzulu 10, decolagem pista 10, primeira curva à esquerda no perfil da Puca, Jamo, Zipar. Frequência do controle 1208, aciona 5441, Gol 1098. 370, a decola da 10, curva à esquerda, Puca, Jamo, Zipar. Aerovia, Upzulu 10. 12080, controle 5441, transponder, Gol 1098. Direita 219, azul 6908. 98. Tem Pantarau, 1098. Salvador, Gol 1170, 6 Alfa, autorização Campina Grande. Gol 1170, Campina Grande, nível 370 já aprovado, só um minuto pra cópia. E aguardando, 370, Gol 1170. Falou, Salvador, o azul 6908, quebrou na 6-4. 6908, via Alfa, reporte para ingresso na Juliette. Via Alfa, reporta para ingresso na Juliette, 6908. Eu vou no 868. Prossiga. Precisamos retornar o gate. Vai retornar o gate? Ao gate. O azul 6908 mantém a posição aguardando para ingresso. Ciente 6908. O gol no 868 aguarde. Aguardando. Então, 2590, obrigado, bom trabalho. Autorizado retornar até o portão 01, retorna por meios próprios? Retorna por meios próprios, o gol no 868. Sente até o 01. Ah. Azul 6908, portão previsto é o 08, vai aguardar a passagem do A330 da Portugal e após será autorizado o ingresso. Sente o 6908, obrigado. Gol 1170, cópia. Gol para cópia, gol 1170. Campina Grande, nível 370, up Zulu 10, até Neuma, após direto, decolagem da 10, primeira curva à esquerda, no perfil da subida Puca, transição Zipar. Frequência do controle 120.8, aciona 5440. Autorizado, Campina Grande, nível 370, Ampêsulo 10, Neuma, pós direto Campina Grande, Fala 10, na esquerda, saída Puca Zipar, controle 1208, transponder 5440, gol 1170. Correto, portão 02, chama pronto, gol 1170. Chamará, pronto. Pushback, acionamento, gol 1098, para o 3. O gol 1098, aguarde para iniciar o push. 098 som? Escuta, 098. Coordene com a equipe de solo após a passagem do A330 da Air Portugal à retaguarda. Autorizado iniciar no 3 e chama táxi. Após o 30 da Air Portugal, em coordenação com o solo, autorizado a reportar a táxi. 098. Puxa bem, aqui é acionamento, gol 1170. Ciente, o gol 1170 vai manter a posição, é número 2 no setor, aguardando. Controle Salvador, está 3891, descendo 160 com a informação Alfa. Está 3891, acionando a identificação, desça para 4000 pés, ajuste no 0 no 3, chegada bom. 4.013, chegada bom, que está 3891, não. A possibilidade de voar pelo? Voa bom. Voa no bom, 3891, obrigado. Portugal 020, taxi. Portugal 020, taxi via Main Apron, taxiway India. Hold point runway 10, call tower 118.95, the QNH 1013. Have a nice trip, sir. Holding point runway 10 via Main Apron in India, and holding point 118.95, QNH 1013, Portugal 020. Sorry, have a good night. 1608, confirmando, após a passagem do Air Portugal, já está autorizado o Juliette até o 08. Gente, após a passagem do 30 da TAP, Juliette Romeu 8, o 6908. United, Portugal 020, we are ready for departure. Portugal 020, cleared for line up and take off, runway 10, the wind is calm wind now, calm wind. Clear for line up and take off runway 10, Portugal 020. Gol 1170 na escuta? Na escuta, gol 1170. Coordene com a equipe de pátio, após a liberação da retaguarda pelo tráfego da companhia, autorizado iniciar 02 e chama táxi. Ok, autorizado, autorização, após a liberação da companhia, chama para o táxi, gol 1170. Taxo gol no 098, tem 97 a bordo, 2 horas e 50, alterna Recife. Lado direita via Índia, ponto de espera da 10, torre 118, décimo 95, ajuste 1093, gol no 098. Via Índia, ajuste padrão, 1895 a torre, 1098. 3891 vai manter a chegada. Comando de Patcher, muito boa noite, é só 020, crossing 1700. Portugal 020, wait and contact to take off, summit 2370, Boca de Patcher. Boca de Patcher, só 020. Vamos lá. 098, alinhar e manter, cabeceira 10. Alinha e manter 10, vamos no 098. No 098, autorizado a decolagem pista 10, vento calmo. Autorizado a decolagem 10, bom, 098. 2891, desça para 2000 pés ou 3ADLS X-Ray, morte estabilizada. Cintia está 3891, 2000 pés, livre da restrição em pelo? Livre. Cintia 3891, é ponto atrás estabilizado em LS X-Ray. 1098, decola 54, controle 1208, tem um bom voo. 208, bom, 1098, bom. Solo, OTAN 3152. OTAN 3152, Maceió, nível 330, já aprovado, só um minuto pra volta. Guardando, obrigado. 38, contato radar, você mantém 370, saída PUCA. 370 na PUCA, 09. Portugal 020, fly direct to zipar position. Direct to zipar, Portugal 020. Autorizado direita via Índia, ponto de espera da 10, torre 118, décimo 95, ajuste no 013, voo 1170. Ok, direita, Índia. Postera da 2-0. Oi, boa noite, voo 1170, volta com a espera da 10. Voo 1170, autorizado a alinhar e decolar da 10, vento 070 graus com 02 nós. Vente livre, alinhar e decolar, voo 1170. Copia? Sua escuta, tá 3152. Maceió, nível 330, Aperuísque 58 até Orágua, após direto. Decolagem pistão no zero, primeira curva vai à esquerda, na subida Puca, Jamo, Aracaju, para interceptar Aperuísque 58. O controle Salvador em 120, decimal 8, aciona 5444. Está autorizado Maceió, Aperuísque 58, Orago DCT, saída pela 10, Puca, Jamo, Aracaju, interceptando. 120, decimal 8, 5444, transponder, da TAN 3152. Cotejamento correto, meia dúzia, chama pronto, TAN 3152. Vai chamar. Estabilizou, tá? 3891. 3891, torre 1895. 1895, tá? 3891. Complicado direito zero, contact receive center 12685. 12685, é complicado zero to zero, bonito. Então, no final do procedimento, ele é secure. Tá? 3891, boa noite, tráfego avistado. Check 3. Abaixar a travada, tá? 3891. Cente o livre pouso na 10, vento calmo. Autorizado pouso na 10, tá? 3891. Voo 1170, decola aos 59, controle 1208, bom voo. 208, obrigado. Controle, boa noite, voo 1170. 1170, boa noite, contato radar, você mantém 370, saída PUCA. 370, saída PUCA, voo 1170. Zero 98, chama Recife 1-2685, bom voo. 2685, obrigado. Olha, autoriza a prova de Zipar para o voo 1170. Voo no 1170, infelizmente não será possível porque tem dois tráfegos à sua frente na mesma saída, como o centro Recife. Ok, grato, voo 1170. Acionamento, tá 3152, meia dúzia. Meia dúzia, chame pro táxi, 3152. Chamará. Do 91 na sola 02, libera a direita via Eco. Pode chamar o solo em 1219 para o táxi. Via Eco 219, obrigado. Solo Salvador, tá 3891, livre nova, se escuta. Boa noite, 3891, táxi autorizado Alfa. Aporte antes da Juliette para ingressar no pátio. Táxi autorizado via Alfa,